Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Bom, e vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala, Luiz Otávio, serei seu apresentador. Dia 4 de novembro de 2016, sexta-feira, dia da maldade, e sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado direito está Vitor Correia. Boa noite, Vitor, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luiz. O meu destaque vai para Palmeiras Internacional, domingo, às 5 horas, no Allianz Parque, né? Muito bem. A seguir está João Iso. Boa noite, João, e qual é o seu destaque? Boa noite, Lulinha. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o confronto entre São Paulo e Corinthians amanhã no Morumbi. Bom, ao meu centro, Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Meu destaque vai para o jogo da vitória do Golden State ontem sobre o Oklahoma no reencontro de Kevin Durant com a torcida de Oakland. Muito bem, agora eu quero seu decreto, Juan. Não, agora já não, é no final, parça. No final? Aquela segurada. O Ale dá no começo. Não, né? Mas como é que é diferente? Ele não é Ale. Tudo bem, você quer no final? No então, finalzinho, que tem que pensar daquela aprimorada. Bom, vamos nas terminar ideias. Aqui a apresentação da bancada. Por último, mas não menos importante, Andrei, boa noite. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a volta do Vitor Bueno no jogo do Santos. Voltar aí para ajudar o Peixão a ser campeão brasileiro. Muito louco. Meu Deus. Mais empolgado que isso é só sexta-feira mesmo. Pretencioso. Bom, repercutiremos bastante. Eis que chega o mito aqui dentro do estúdio. Repercutiremos bastante o assunto do Andrei. Mas, como bem disse o Iso, vamos falar do clássico. Solta o hino do São Paulo! Amanhã é dia de majestoso no Morumbi, às 7h30 da noite, São Paulo e Corinthians. O São Paulo que tenta de vez aí livrar o risco do rebaixamento e tenta tirar o risco de vaga para Libertadores do Corinthians, né, João? É isso mesmo, São Paulo agora ficou uma situação bem chata porque... Com casa lotada. É verdade, 46 mil ingressos 47 vendidos. 47 atualizando. Ah tá, desculpa. São Paulo que agora tá naquela situação meio chata, né? Não vai brigar para cair, nem pro G6, né? Depois dessa derrota do América que frustrou os planos do Tricolor. Mas pelo menos a promessa, né, de um grande jogo, casa lotada, e que o São Paulo pelo menos vença um clássico, que é uma coisa que é uma tarefa árdua nos últimos tempos. O São Paulo vai ter uma tarefa difícil, né? Como o Isa citou. Porque tá precisando de resultado, né? Se ele quer chegar pelo menos na Copa Sul-Americana, acho que tem que fazer o seu melhor. E pela escalação, vamos ver se o Mito Chaves vai conseguir fazer solta uns, pra gente, nossa, uns golzinhos. Senhora, eu não vou nem comentar, porque mas o Chaves... Mas fala da escalação, vai. Agora você quer que eu dê a escalação? Já fala já. Vou dar no final. Tá bom. Tá? Pode continuar. E o Corinthians vai ter uma tarefa também complicada, né? Porque com ataque... Até consegue fazer gol, mas a defesa, lamentável. Que time tá desequilibrado, né? Do que? A defesa do São Paulo, você acha que é ruim? Do Corinthians. Não, não, ah, do Corinthians, porque Balbuena... Acho que compensa, né, as limitações. O ataque do São Paulo não é tão poderoso e a defesa do Corinthians deixa a desejar. Sim. O jogo vai terminar -1 a -1. Tá com o jogo cara de empate, né? Tá. Muita cara de empate. Mas é que o Corinthians tem a volta do Guilherme, que é um jogador que eu acho um pouco... Tem uma boa qualidade, o melhor jogador do Corinthians pra mim até agora, do time do Corinthians. E eu acho que vai ter um cara de empate o jogo, porque o São Paulo não tá jogando bem nem o Corinthians. Tá os dois times muito mal e acho que vai ter um cara de empate esse jogo. Apesar de ser um clássico, né, como a gente sabe bem, eu acho que vai ser aquele jogo bem tiricinha, viu? Que seria um jogo bem tiricinha. Pra quem viu o último jogo do São Paulo, viu aquele futebol e bonito. E o último jogo do Corinthians, então. E o último jogo do Corinthians também. Então, o São Paulo perdeu muitos gols, né, no jogo contra o América. Nossa, nem me fala, né. Você faria o gol o menino David Neres brincou com o coração do Tricolor naquele jogo. Você faria aquele gol, Rua? Ah, faria. Ele brincou com o seu coração, Rua? Brincou com o meu coração. Por que com o seu coração? porque eu sou tricolor, eu vou admitir aqui. Eu não aguentava mais, eu tava segurando em primeira essa... primeira mão, Juan essa... Mendes admite que é São Paulino. Vai sair no ego, é hein? Que hoje é segura. Sexta, né? Hoje é sexta, eu tô maluco. E olha que nem usou substâncias proibidas. Não, né? Ainda não. Mais tarde, quem sabe. De bota fora, né? Bota fora, moleque. Eu vou daquele jeito. Hoje ele vai de Chaves vai pra de meter barra... vários gols. Vai de barra do Dê prosseguimento aí, Juan. Então, mas... pra quem viu o último jogo do São Paulo, muita falha defensiva. A gente viu o gol do São que o São Paulo tomou, uma falha do Maicon. Maicon falhou. Saiu e o Dennis mal posicionado também. Pouca gente falhou dessa falha do Maicon. Muita gente colocou em cima do Dennis, né? A culpa. Do Dennis. Mas o Maicon tava mal Vocês posicionado. Vocês não acham que o Dennis tá sendo muito perseguido? Até o Rodrigo Caio tava mal. Não, ficou olhando em vez de apertar. De dar o bote. Em vez de dar o bote. Né? Você não acha que o Dennis tá sendo muito perseguido, João? Porque o São Paulo tem a quarta melhor defesa do Brasileirão. Enquanto o ataque é o terceiro pior. Você não acha que a deficiência está no ataque e não na defesa? Não, a defesa... O problema não é nem assim... A defesa do... Se você for pegar, o Maicon e o Rodrigo Caio são bons zagueiros. Mas o Dennis, o problema que você tinha perguntado sobre a perseguição... Desde o começo do ano, o Dennis é perseguido porque substitui o Rogério Ceni. É. A gente já falou milhões de vezes aqui, mas substituir o Rogério Ceni é muito difícil. É a mesma coisa de se por acaso o Rogério entrar como técnico do São Paulo ano que vem. Vai ser uma pressão enorme. Então é complicado. Vai ter uma desconfiança eterna sobre o Dennis, né, velho? Ah, é, com certeza. Mas eu acho que o Dennis é aquele famoso goleiro chama-gol, né? É. Que pode pegar tudo o jogo inteiro e no final do jogo vai tomar um golzinho com a falha dele. É. Esse gol de falta de posicionamento contra o Santos também tomou um gol por falta de posicionamento, que abriu o canto inteiro pro Copete fazer gol. Acho que ele não é perseguido, eu acho que ele falha bastante, mas ele tá tendo boas atuações ultimamente. Não foi qualidade do atacante da América? Ah, mais ou menos. Ah, com certeza tenha a qualidade. Ele foi ousado por ter chutado dali. Não, mas sim, se o Dennis tá foi no caminho certo, basicamente. Só que se o Dennis tá bem posicionado, ele sai jogando com o pé já. É, ele tava mal posicionado. Ah. Então vocês trocariam de goleiro pro ano que vem, se fosse diretor do São Paulo? É, o Renan Ribeiro, eu acho que é um bom goleiro. Não sei se ele tá machucado, não sei, não tenho essa informação. Mas o Renan Ribeiro, eu acho que poderia ser o substituto do Dennis, no próprio time, né? Se eu fosse diretor do São Paulo, eu continuaria negociações com o João Ricardo, o goleiro da América. Do América? Também. Eu achei ele muito bom goleiro, muito bom goleiro. No jogo contra o São Paulo ele fez uma defesa impressionante em dois tempos lá, que eu acho que foi o David, foi até no lance, foi em três tempos, né? No lance que o David Neres perdeu o gol, que foi impressionante, eu acho ele um excelente goleiro. Não é de agora, né, que ele tá se destacando no América. É, sim. Realmente. O América foi campeão mineiro, né, com muita participação foi. Dele. É. O São Paulo negociou com ele, mas o diretor do América não queria liberar de jeito nenhum. Pois bem, agora é o momento migué do programa. Opa! Agora é o momento migué do programa. Por quê? O Cueva admitiu que o mau rendimento do São Paulo se deve ao cansaço. Mas eu vou explicar por que é migué. Fala lá. São Paulo jogou contra a Ponte Preta em um sábado. Uhum. E o jogo contra o América foi na outra segunda. Ou seja, é que eu sou de humanas. Oito dias de descanso. Sem falar que foi eliminado da Copa do Brasil há um tempo, ou seja, não teve que jogar nas quartas-feiras. É desculpa isso, né, Gil? Eu acho sempre quando... Assim, a não ser, por exemplo, o caso do Atlético Mineiro, que tá jogando quase sempre toda quarta e domingo, com o mesmo time, muda pouca coisa, uma ou outra peça diante do que é disponível no elenco. Mas é um outro time, o Grêmio poupou o jogador, então não tá reclamando. Mas acho que geralmente, quando os times começam a colocar essa culpa no mau rendimento por cansaço, eu acho que é um baita do Miguel. É, e é um problema e pro Europa, time, né? E na Europa, você vê alguém falando disso? Dificilmente. Não vejo, dificilmente. É porque ele jogava no Peru, quase não tem campeonato lá, por isso ele tá falando isso. É verdade, ó. Você falou da Europa? Não, mentira. Europa? Jogava no México. Tô louca. Ah, isso aí. Mas jogou no Peru. Você jogou no Alianza Lima, não jogou? Eu lembro Deve disso. Deve ter jogado, jogou, né? Jogou. Na dúvida, o jogador do Peru jogou lá. O Guerreiro jogou. Você falou... Você falou da Europa? O Ibrahimovic tem o quê? 34 35 anos? 35 anos. Ele joga todo jogo, pô. É impressionante. É, e joga o calendário da Liga Europa é numa quinta, né? Então é sempre quinta e domingo. Ele, menos tempo ainda de recuperação. Ele joga três Copas, mais o UEFA Europa League. E pra mim, o Cueva, ele é bom, mas ele não tinha jogado pela seleção também. Aí jogou pelo São Paulo, só que concordo com vocês. É um puta migué, porque, meu... Desculpa, cara. Oito dias. Pô, dorme dois, né? Tipo, come... Isso que o São Paulo teve folga no domingo e na segunda. Voltou é desculpa de quem tá perdendo isso aí. Eu também acho. De quem tá perdendo. Chaves daqui a pouco vai aparecer e falar, eu não faço gol porque eu tô cansado. Ou Nossa. O time que tá ganhando e começa a perder e fala, não, é o mau rendimento devido ao cansaço. Eu lembro bem o Renato, que joga no Santos. Se eu não me engano, o Renato tem 37 anos. E ele dizia, né, no ano passado, quando o Santos tava jogando Copa do Brasil e tal, que a receita é dormir O tempo todo. Ele não fazia nada, a não ser dormir. Talvez, acho que o Cueva precisa dormir um pouco mais, né? Tá baladeiro, Cueva. É muito baladeiro, ele tem cara, né? Tem cara, né? Aquele cabelinho dele, estileira, no último jogo. Gostei. Você gostou daquele cabelo? Boa, achei da hora, mano. Vai colocar igual? Curti o estilo. Nossa. Não cabe em mim, não. deixa pro Cueva, né? Bom, pra terminar o bloco do São Paulo, vamos à escalação diante do Corinthians. A provável escalação, na verdade. Bom, Denis no gol, Bufarini ou Wesley Jesus. Na lateral direita, Maicon e Rodrigo Caio, Mena fechando o setor defensivo, Thiago Mendes, Wesley como volante, pode ser uma opção, ou João Schmidt, e no ataque, David Neres, Cueva, Kelvin e Chaves, né? Ou Pedro. Meu Deus. Ele fala do Chaves, ele tem vontade de chorar. É engraçado. Porque ele é muito ruim, eu juro. Eu já vi centroavante ruim. Falou, mas... A gente falou da perseguição do Denis, mas você persegue o Chaves também. Não é que eu persigo o Chaves. Ele se auto... Sei lá, ele é horrível. Ele se autodenigre, ele é horrível. Ah, mas o São Paulo se esforça pra ir mal também, né? Colocar o Wesley na lateral direita e o Mena na esquerda. Nossa, o Wesley não dá certo nem no meio campo. Imagina na lateral. E quem caiu de rendimento também foi o João Schmidt. Contra o América, demais. Nossa, foi ele péssimo. Errou muito fácil, né? O pior é que ele é bom jogador. Ele não é verdade. Ele é um jogador que tem uma técnica, sabe sair jogando. Ele é um bom jogador. É que ele tava de primeiro volante, eu acho, no jogo contra o América, não tava? Não. Não? Não. É. Ele é tava. Que, na verdade, não tinha. Eles revezavam. Tanto Thiago Mendes e João Schmidt revezavam ali na ordem da volância. Por hora era João Schmidt como primeiro. Por outra hora era o Thiago Mendes. O João Schmidt que teve o melhor rendimento dele no ano. Na época que o São Paulo tava bem na Libertadores. Todos, né? Com certeza, todo mundo caiu. Até de o Wesley. O Thiago Mendes caiu muito de produção. O Thiago Mendes é muito importante pro time de São Paulo. Ele faz a transição do meio campo ataque. Ele faz uma diferença ter ele no time. Agora, quando que o Wesley joga bem? Desculpa, assim, a pergunta. Acho que a última vez faz seis anos. Seis anos? Quando jogava no Santos. Nossa, não, na Libertadores ele jogou bem. Eu acho que eu tava no ensino médio, viu? Isso aconteceu. Não, mas o Wesley... Na Libertadores teve um outro jogo bom. Eu lembro contra o Strongest. Foi, que ele jogou saiu esgotado. Lá na Bolívia, mas um outro jogo, né? Pois é. Bom, falamos bastante do Tricolor. Agora vamos falar do outro lado do clássico. Solta o hino do Corinthians! E o Corinthians, que além do São Paulo como adversário, tem um muito maior, né? Que é a situação em relação à Arena Movediça. Opa! Olha o clubismo aí. Não, é a piada do momento, né? Ah, e você tá aderindo. Não estou aderindo, só estou repassando para que vocês comentem sobre a situação. Tá bom. E eu quero saber se essa situação pode impactar no rendimento do Corinthians que está brigando pela Libertadores. Mas você diz em relação a não jogar na Arena Corinthians? Sim. Ou ter a preocupação de que não, pode cair? Não, calma. A preocupação da diretoria em relação a isso... Porque o Corinthians é público isso. Ah, sim. A arena está causando muito endividamento ao clube e ao time por porventura não poder jogar no seu estádio. Ah, eu acho que conta sim. O Corinthians, só olhar o retrospecto, né, os dados, tem uma bela porcentagem de vitórias, né, de títulos nem tanto, mas o Corinthians é bem difícil de ser vencido, né, em casa. No Pacaembu era realmente mais... fácil, podemos dizer assim, vencer o Corinthians, né? Então, eu acho que tem esse componente de perda de público, de renda e de fator campo, né? De renda nem tanto, né? Porque renda, o Corinthians nem fica com a renda do estádio, né? Pois é. Eu digo isso aí por ganho, né? Porque o Corinthians, vamos supor, ganhava, sei lá, 700 mil no Pacaembu, tinha que pagar o aluguel, tudo bem, mas na Arena... A média é mais ou menos de um milhão e pouquinho, assim. Mas pelo menos arrecadava mais. Se o Corinthians passa a mandar jogos no Pacaembu, vai ter mais dificuldade para pagar a Arena Corinthians. Ah, né? Mas eu não acredito que vai acontecer nada com o estádio também do Corinthians. Também acho que não. Também. Acho que isso é muita coisa plantada. E eu ainda acho que o Corinthians vai ficar no G6. Eu acredito que o Corinthians... Acho que não vai atrapalhar o Corinthians, não. Acho que o Corinthians tem time melhor que o Atlético Paranaense para ficar no G6. É. Mas em relação, voltando à questão do estádio... O Corinthians não conseguiu name rights para o estádio, ou seja, não ganha, não arrecada o que poderia ser o valor de 420 milhões em 20 anos, né? Fora outras questões que estão ligadas a isso. Eu tinha visto uma matéria, acho que foi no Globo Esporte ontem, que o Corinthians tem 89 camarotes, e a expectativa era que fossem... Foram 13 vendidos? 13 ou 14 vendidos, a expectativa é que fossem, obviamente, quase todos. O PSL, né, que são as cadeiras cativas lá também, são 9 mil e foram vendidas 3 mil por enquanto, então é um completo fracasso. E o André Sanches colocou essa culpa dentro do padrão da crise econômica do país. Acho que atrapalha, com certeza, mas uma falta de planejamento e de estratégia, acho, do Corinthians, que não conseguiu atrair o público a comprar esses setores, né? E o que piora é que sua empreiteira também está afundada em processo, Lava Jato e dívidas. Odebrecht. E o Corinthians, infelizmente, é uma consequência disso, né? Em relação a não angariar dinheiro para se sustentar. Criticam tanto a administração do Palmeiras, a relação com a W Torre, mas pelo menos lá no Palmeiras você vê camarote vendido, vê bilheteria, não vê essas confusões. No máximo que você vê é o gramado, óbvio, uma relação desgastada. E tem o name rights. E outra coisa, não é tão relevante, mas eu acho muito bonita a atitude que o Palmeiras trata os ídolos. Que tem um setor específico para os ídolos e o Corinthians não tem nada disso. Você não vê um ídolo chegando no estádio. Eu acho que o Corinthians é o pior dos grandes em relação a isso. Tratamento de ídolo, eu acho também. Por não reconhecer seus ídolos. O Neto reclama disso, hein? O Neto reclama, né? Reclama bastante. Mas é verdade. Ele tem razão, né? O quadro dele lá no CT, lá que tem lá batendo falta, mas também só tem isso também, né? Ele reclama até hoje que não teve uma festa pelo campeonato lá de 90. Quem seria o maior ídolo do João do Corinthians? Oi? Por quê? Por que será, né? Tá bom. Não sei, cara. Não tem assim um cara, um Roger Ceni, um Marcos, o Corinthians, são vários assim. Dizem que é o Marcelinho Carioca. Eu acredito que é o Marcelinho Carioca ou o Neto. Eu acho que o Rivelino. Rivelino. Eu acho pela qualidade. Pela qualidade, mas talvez por marcar época e identificação, acho que o Marcelinho. É porque o Neto também, né? Ele só ganhou o quê? Tá, beleza, ganhou o brasileiro praticamente sozinho. Mas também colocou o Corinthians, da fila, né, mano? Colocou o Corinthians no mapa. Então, afundou o Corinthians. Tá bom, então. Falamos soltarisco hoje. Opa. Falamos bastante já a relação do Corinthians fora de campo. Vamos voltar um pouco ao clássico, porque Marlone vai ser banco. E vocês concordam com essa... essa escalação. Com o que o Oswaldo está fazendo? O Williams vai titular, né? Nossa. Quem? O Williams titular. Jesus. Ele é profissional, pô. Quero ver ganhar com esse Barroso! Meu Deus do céu. É o pique da sexta-feira mesmo. É ruim demais. Não, mas o Oswaldo pede, né? O Oswaldo, todo mundo reclama dele, mas ele pede também. Colocar o Williams pra jogar e tirar o Marlone é sacanagem. Não é que ele tirou o Marlone, né? Mas aqui o Camacho, né? Que é o primeiro volante do Corinthians atualmente, acho que sentiu dores. E o Christian tá em descrédito com a torcida, né? Ninguém quer mais o Christian jogando no Corinthians, nem os próprios torcedores. Então... O único jogador que pode cumprir essa função é o Willian, não tem outro. O Marcelo é o segundo volante. Ele é um semi-aposentado, né, digamos assim. Ele tá lá pra receber o salário dele. O Marcelo tá na Ponte Preta. Não, o Michael tá na Ponte Preta. É Michael, tá no Cruzeiro, dele? Então. Não, mas ó, o Marcel tava emprestado pro Cruzeiro. O Williams ainda está emprestado ao Corinthians, tinha sido essa troca no começo do ano, mas o Marcel foi devolvido por inúmeras lesões. O Marcel voltou, mas acho que dá para contar nos dedos as partidas que ele fez desde o retorno, mas tá totalmente fora de ritmo, praticamente não entra, e quando entra tá acabando o jogo. Mas ele não é primeiro volante, nem o Michael. Mas o Michael que... Pra mim, poderia muito bem ser utilizado no elenco do Corinthians atualmente. O Tite tratava ele como substituto do Elias na época que ele tava no Corinthians. Com certeza seria titular, viu? Ele é bom jogador demais. Pois é. E pra encerrar o bloco do Timão, vamos à escalação. A provável escalação de amanhã. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Wilson e Balbuena na zaga. E completando o setor defensivo, Wendel na lateral esquerda. Os volantes, Williams, Marquinhos Gabriel já no meio campo, Giovani Augusto, Rodriguinho. No ataque, Romero e Guilherme. É a escalação ideal para enfrentar o tricolor? Então o Romero deve jogar pela direita, né? O Marques Gabriel pela esquerda. O Guilherme, que era dúvida, ficou 2 dias sem treinar, vai fechar ali como o falso 9, né? E a situação do Jô, como é que fica? A situação de quem? Do Jô. Pro ano que vem? Ele só pode atuar? Só pode jogar ano que vem, o período de inscrição do brasileiro. Mas vai ser titular, né? É como você brigar com o Cone. Não tem outra pessoa, né? Talvez seja o Cone ou o Gustavo. E o Gustavo? Não é muito difícil. Nossa. Ele é o Gustagol, Gustagol, né? Aí você tem aquela tatuagem dele lá. Quem será campeão? Chaves ou Gustagol? Acho que o Desimpedidos, por exemplo, poderia fazer um desafio de fundamento com os dois. Eu acho que o Gustagol só perde porque fez a tatuagem. Não, nossa. Eu acho que porque ele não fez nenhum gol. O Chaves pelo menos já meteu os 5, né? Sei lá, mas ele é alguma coisa. O Chaves chegou fazendo gol já. É. Ouvi amigos são paulinos dizendo que o Chaves era melhor que o Calé. Melhor que Gabriel Jesus. Eu cheguei a ouvir isso. Nossa, eu ouvi é porque também. No começo realmente empolgou. Eles estavam aquele usando, golaço que ele fez. Usando coisas? Mas ele sempre foi grosso. Quando eles falaram isso? Eu acabei com amizade com eles depois que eu vi isso. Eu parei de andar com eles. Tá certo. Bom, falamos bastante do Timão. Agora vamos falar do líder e virtual campeão brasileiro. Solta o hino do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. O líder Palmeiras enfrenta o Internacional domingo às 5 horas da tarde no Allianz Parque. E já mira, já projeta a temporada 2017 e tá de olho em Guerra e Borja, ambos do Atlético Nacional. O Borja teve uma pedida muito alta por ele, se não me engano, saiu nas notícias que teve uma pedida muito alta por ele. Eu acredito que tem seja um valor? Muito difícil. 30 milhões. Nossa. Mas vale, viu? Mas ele é pior que vale. Acho que não vem ele pro Brasil. Ele é um baita centroavante. Exatamente. Eu acho que ele vai pra Europa. A gente passou da conta de brasileiro. Brasileiro não tem só o Corinthians que pagou o pato, né? Pagou cinco vezes. Literalmente, né? Mas ele é muito bom. Chega pra ser top 4 centroavantes do Brasil fácil, junto com o Prato, o Fred. Eu acho que ele ainda é melhor que eles, que o Eu Jesus acho que ele também. É o melhor centroavante da América do Sul. Eu também acho. É, a temporada dele, aquele gol de voleio no último jogo, meu Deus do céu. Ele acabou com Coritiba, com São Paulo. E será que ele decide em jogo grande, esse cara também? Então, acho que vai perder pra Chapecoense na final. Deixei no ar, hein? Não, em jogo grande. Eu concordo. Decide no muito. No Morumbi ele decidiu. Decidiu na Colômbia também e decidiu contra o Curitiba, né? E na final da Libertadores foi ele que fez o gol. É verdade. Ele jogou só jogou a semifinal e a final, né? Se não me engano, jogou 4 jogos. Eu não vou decidir. Jogou 4 jogos e fez 4 gols. E ele é jovem ainda, né? Pô, 20 tem e poucos a anos. Vida pela Acho que ele tem 23. 23. Poxa, então. Eu não tenho os números agora, mas o Borja é um dos maiores artilheiros do mundo da bola nesse ano de 2016. Eu acho que ele é o terceiro que mais fez gols. É um absurdo nesse cara. E ele foi oferecido pro São Paulo no início do ano. Lembro disso. Mas antes do Calleri, né? Antes do Calleri e o diretor na época era o Gustavo Oliveira. E ele estava entre Chiesa e Borja. E Chiesa, Chiesa veio. Mas ele tá fazendo uns golzinhos lá no Vitória. Pena mas que o quem Vitória adivinha? Quem adivinha também, né, que esse Borja era um cara assim, né? Ele jogava num time bem pequeno. Jogava no Cortuluá. Nem jogava no mas Atlético. Mas era artilheiro já, então os caras já tiveram essa visão e contrataram ele, né? O Atlético Nacional que tá monopolizando, Que ele chegou pra substituir o Copete, que foi pro Santos. Sim. Chegou fazendo gol e acabou com o São Paulo no Morumbi. Pois é. Em relação ao Guerra, é uma boa contratação, já que muito Cleiton bom. Xavier ora se machuca, ora está em campo e não rende o esperado? Vem pra ser titular. Será? Eu acho que vem. Pra jogar com quem? Pra jogar de camisa 10. O Palmeiras não tem um camisa 10. Eu acho que o Guerra é mais assim a posição do Moisés, pelo que eu vejo. Jogando os dois ali, mas eu acho que o Moisés, o importante do Moisés é que ele faz aquele box-to-box. Exatamente. Ele marca... uma hora ele é primeiro volante, outra hora ele entra na área pra fazer o gol. Ele é muito área a área. Então, mas eu acho que dá pra jogar com os dois. Eu consegui jogar com os dois. Eu posso estar errado isso aí do Guerra que eu tô falando, mas os jogos que eu vi, ele jogava também voltando de trás e armando, mais ou menos o que o Moisés faz, o que o Renato Augusto fez. Mas, enfim, é um ótimo jogador. Vem pra jogar. Então, eu concordo com vocês, porque, por exemplo, o Moisés, não vou tirar ele, né, mano? Não vou. O Moisés é... E o Cleiton, que nem você falou que ele vai ir pra camisa 10, eu concordo, porque o Cleiton é instável. Ele é tipo aquela... Constante. Mas a idade do Guerra preocupa? Aquela preocupa. Bombinha, Eu acho que ele tem 30 anos. É, né? 30 anos. Ainda dá pra queimar uma lenha, né? O Cleiton Xavier tem 33, né? É. Mas o quase Douglas não joga. Tá aí no Grêmio jogando muita bola e tem 33 anos, mas o Douglas, anos, ele né? tem a barriga dele, né? Que dá mas ele tem aquela categoria, hein? Filha do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que se cuide, hein? Bom, vamos voltar aqui pra realidade do futebol, né? O Palmeiras enfrenta o Internacional amanhã, como já disse anteriormente, e pode ser um jogo perigoso, porque o Internacional vai dar a vida para ganhar do Verdão, e o Verdão precisa desses 3 pontos para encaminhar o seu título. E o Inter, que foi eliminado bravamente, né, diante do Atlético Mineiro, um jogo muito difícil. Um time misto e jogando muito bem. Misto quase reserva, né? como eu vi. O Anderson brilhou, né? Quem diria? Anderson jogou muito, hein? Opa. A torcida do Colorado criticou muito o Celso Roth, porque acho que ele fez uma. Agora não me lembro o jogador, mas tirou. Acho que foi o Valdívia que ele tirou e chamou muito o time do Inter, né? E o time do Atlético, perdão. E o Atlético, a gente conhece o potencial, então não foi nenhum falta de mérito, né, pro Inter ter sido eliminado. Só que agora eles entram totalmente pressionados, porque a realidade agora é só o Brasileirão. E eu gostaria de fazer um adendo, porque o Palmeiras não vem jogando bem. Então eu acho um jogo muito difícil mesmo, perigoso. Eu acho que o Palmeiras vai ser um jogo 2-1 no máximo, 1-0, 1-1. O Palmeiras pode sim perder esse jogo. É. Não acho que pode só rolar um empate. Pode perder o jogo. O contra não o Sport não bem. Foi justo, né? Não, teve um erro de arbitragem influenciando o Palmeiras. Só que eu acho que o Internacional vem pra ganhar o jogo, não vem pra empatar, porque se empatar vai ficar ruim pra eles. O empate 16º, é ruim, né? Dois lados, né? André? Pro Palmeiras vai prejudicar muito o Palmeiras, porque o Flamengo tá chegando e eu ainda acho que o Santos vai tá mais perigoso que o Flamengo, porque eu acho que o Santos é mais forte que o Flamengo. Eu também acho. E a tabela favorece mais também, né? O Santos do que ao Flamengo. E o Palmeiras, é bom dizer que o Palmeiras tem jogos dificílimos. Pode até não parecer muito o jogo do Inter, mas eu acho que é um muito jogo difícil. Depois jogar contra o Atlético Mineiro lá, sem o Jesus, se eu não me engano. Sem o Jesus, mas o Jesus também acho que não vai fazer tanta falta nesse Não tá jogando muito bem, né? Mas depois desses dois jogos, o Palmeiras encaminha o título, não mas, é possível. Mas olha só, depois do se não vencer o Inter, que é possível, e o Atlético também é realmente difícil. É mais difícil. Depois, né? É mais difícil ainda. Depois tem dois em casa. Exatamente. Mas pega o Botafogo, que é a sensação do campeonato, que hoje joga o melhor futebol do campeonato brasileiro, na minha opinião. É. Tá jogando muito regular, futebol. Né? Muito regular. Acho que eles são, se eu não me engano, eles são o líder ou vice-líder do segundo turno. É. O futebol deles tá muito bom. O Palmeiras também é um dos melhores, só que em relação ao desempenho... Desempenho. O Botafogo tá muito bem. Então são três jogos-chave. O Palmeiras não pode perder esses pontos, senão quem tá atrás vai encostar. É, eu acho que bem ou mal esse título já é do Palmeiras. Se for comparar com os outros adversários... Tá na mão. Falta um dedo só pra... Mas é o que a gente já fala há muito tempo. O time que o Vinícius fala bastante aqui, que o time que quer ser campeão tem que fazer mais do necessário, do óbvio. O Palmeiras precisa vencer um jogo como o Atlético Mineiro fora... Assim como, por exemplo, o Corinthians fez no ano passado contra o Atlético Mineiro, quando estava brigando... Melhor jogo. Um baita jogo que ganhou de 3-0 no Independência. Mas eu já ouvi muita gente falando que o Palmeiras ainda pode perder o título, porque acho que agora vai começar uma sequência de derrota. Eu não acredito nisso. Um time que perdeu, que não ficou sem perder 14 jogos, não é agora e não que vai perder nas últimas rodadas. São seis derrotas do Palmeiras no campeonato, né? São seis derrotas. Então, regular, claro. Eu não acredito que o Palmeiras vai perder esse título. O Flamengo tá três jogos sem vencer. E mesmo assim, você não vê a imprensa falando que o Flamengo tá mal, que o Flamengo vai perder a vice-liderança. É que a Globo também, né? Globo, Flamengo, né? Amor, a relação é boa. Eu concordo com todos vocês. E o Botafogo, poxa, como que é isso? Um time que tava uma tiriça enorme, aí do nada... Os próprios jogadores... Aconteceu, puf. Alguma coisa aconteceu, Ricardo Gomes foi pro São Paulo. Foi isso que aconteceu. É verdade. É porque o time comprou a ideia de que não era forte. É diferente do São Paulo, do Inter, Cruzeiro. Até do Cruzeiro. Eles não aceitam a realidade. O Botafogo aceitou e tá em quinto lugar, exatamente, vai pra Libertadores. Com um elenco, é bom lembrar, o elenco do Botafogo não é porque é essa mil maravilhas. Não, é um elenco limitado. Limitadíssimo. Mas eu acho que foi o que, eu não lembro agora, acho que foi o Neilton que falou isso aí recentemente, que o time do Botafogo, o Jair Ventura, né, que é o técnico do Fogão, dá uma liberdade muito grande pros jogadores e faz eles se sentirem à vontade. O Ricardo Gomes não era bem assim, não deixavam os jogadores muito à vontade mesmo. Então acho que isso importa muito. Bom, vamos à escalação do Palmeiras. Cleiton Xavier pode virar opção, portanto, Jailson no gol, Fabiano ou Jean na lateral direita. Fabiano. Fabiano não deve permanecer no que vem. Mas pode jogar no domingo. Acho que tá emprestado, né? Não, tá, não é do Palmeiras. É empréstimo, mas não só de 6 meses. Acho que são 2 anos, talvez, né? Se eu não ele me engano, e o Fabrício, sim. Né? 2 anos? É. Eu acho que é porque o Robinho... O Robinho vai ser comprado, acredito eu. Acho que o Cruzeiro vai querer manter o Robinho. O Lucas vai voltar, né? O Lucas também. Né, o lateral direito, talvez eles... não tá tão bem, mas ele é titular lá, né? Não, ele é mais expulso do que joga. O Fabiano podia se aposentar, você não acha? Quem? O Fabiano. Isso. Nossa. Bom, os caras são cruéis aqui, né? Vamos voltar à escalação. Repetindo novamente aqui. Jailson. Repetindo já é nova. Não. Esquece. Repetindo novamente a redundância, papai. É. Jailson, Fabiano, Pierre Mina na zaga e Vitor Hugo. Zé Roberto ou Egídio na lateral esquerda. Já no meio, Thiago Santos, Tchê, Cleiton Xavier. No ataque, Dudu, Alexandro ou Roger Guedes e Gabriel Jesus. Vocês colocariam um centroavante de origem mesmo ou um jogador que flutue mais como o Roger Guedes? Ah, talvez seria válido tentar o Gabriel Jesus jogando um pouco mais assim, solto, né? Podemos dizer assim, jogando mais livre, assim, como o Dudu geralmente joga. E talvez tentar o Alexandro, que apesar da idade ainda sabe fazer gol. E eu faria isso até porque o Roger Guedes está muito mal, que não sei o que aconteceu com esse menino aí, que começou arrebentando no campeonato, e agora, hoje em dia, tá difícil retomar o bom futebol. Ah, mas o Roger, Eric, esses caras de lado de campo ali... É, o Eric, ali, meu Deus. Meu Deus, todos estão uma tirissa absurda. Não são no ruins, Palmeiras. Não são ruins. O Eric, ano passado, no Goiás, arrebentava. Impressionante, o Eric deu... Dá pra contar nos dedos as boas aparições que ele fez esse ano. Não, machucou, sim. Se eu não me engano, e ele foi comprado por... mais de 10 milhões de reais, né? Foi. Então foi uma aposta cara, né? Então. É. O Palmeiras fez uma aposta bem cara no Eric, que não rendeu em nada. Tinha a opção de comprar o Bruno Henrique ou ele. Escolheu comprar o Eric, o Bruno Henrique tá foi pra Alemanha. Tá no Wolfsburg, né? E meteu gol no Real Madrid. Jogou no Real Madrid. Enquanto o Eric não mete gol no Chapecoense. É, enquanto, né? Também... Respeita a Chape, respeita a Chape. Chape vai ser campeão sul-americano, já disse aqui no programa. É o peso da camisa, né? Bom, veremos, mas agora é hora de falar do Peixe. Solta o hino do Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos, que enfrenta sábado às 9 horas da noite a Ponte Preta em Campinas, tem uma ótima notícia. Vitor Bueno está recuperado de lesão e deve iniciar a partida. Era um desfalque muito importante, né, Juan, para o time do Santos? Com certeza, é o principal jogador do Santos na temporada, o artilheiro... O cara que é sempre ousado, que tenta fazer o diferente. Então fez muita falta, a gente viu que no começo, quando ele ficou fora, o Santos até caiu um pouco de rendimento. Começou a melhorar agora nos últimos jogos. Mas com certeza a volta do Vitor Bueno é um fator importantíssimo. Ele tá melhor que o Lucas Lima, na sua opinião? Ah, com certeza. O Lucas Lima, depois que foi pra seleção, voltou se achando estrela, se achando o Pelé e tá bem fraquinho. A seleção é aquela coisa, todo mundo que vai, raramente volta bem, né? Principalmente eu, do brasileiro. Eu concordo com essa ideia. Pode parecer que é bobagem, mas é... Gabriel Jesus é um exemplo. Luan, Wallace. O Fagner. Wallace. Fagner o Gabriel também. Jesus, ele já tá pensando... Zeca, no Zeca Thiago Maia. Acho, Libra, né? Ele já tá pensando... Eu acho que o Gabriel Jesus já tá se resguardando pra... É difícil manter, eu acredito, não sou jogador, mas acredito que deve ser difícil manter o mesmo foco depois que você é vendido. Ainda mais uma aposta, né? Que o Guardiola aposta, falou não, dele, né, mas... falou... Que comprou o Gabriel Jesus, comprou gols. Então, tá com muita moral lá em Manchester antes de chegar já. Se eu tivesse 19 anos, tivesse sido comprado pelo Manchester City e o Guardiola falasse de mim... É difícil manter o foco, né? Talvez eu estaria preso. Eu acho que eu fingia ia subir uma a contusão, cabeça, né? Assim. Eu falava, olha, o Cuca, não dá não mais. Não me escala. Sabe, 2 meses fora aqui, eu quebrei a perna, é isso aí. Ah, mas em compensação, ele tem a chance de ser campeão brasileiro, sendo um dos melhores jogadores, então ele poderia colocar esse foco. Mas voltando a falar do Vitor Bueno... Isso, obrigado. Boa. Era esse aqui. Boa, cara. Boa. O Santos tava até com medo que você fosse falar, mas ainda bem que você salvou. Não, aqui a gente tem essa noção, essa consciência. Mas o Vitor Bueno, fora do Santos, do time titular, o Santos perdeu muito, né? Foi, acho que talvez poderia ter tido um jogo... um resultado diferente contra o Inter, né, na própria Copa do Brasil, que ele não esteve em campo. Acho que é um cara que está ditando o ritmo ali, jogando, às vezes, hora aberto pela direita, pela esquerda, comandando mesmo, né? Não é um maestro como o Lucas Lima, não é assim esse meio armador, só que é um meio atacante muito, muito bom, muito promissor e é o futuro do Santos, né? Pois é. E o Santos, que se apega aos números para se tornar... Ele é campeão, assim como o Palmeiras, que pretende também ter esse mesmo número de títulos. Eu acho que o Palmeiras já é campeão, mas não tem que sonhar, né, João? É, tem que sonhar. O Santos está 6 pontos agora? 6 pontos. 6 pontos. É, não é impossível. Enfrenta a Ponte fora de casa, que não vem de uma boa sequência. É jogo difícil demais. Difícil. A Ponte tem um dos melhores retrospectos, né, em casa. A Ponte Preta é um bom time dentro de casa, né? Ele é fora de casa que vai mal, né? O Palmeiras mesmo no meio da Ponte Preta lá. Mas eu acredito que o Santos tem um time bom. Vitor Bueno, revelação do campeonato pra mim. É, Lucas Lima, mesmo que ainda não veio de uma boa sequência. É o Lucas Lima. É o Lucas Lima. Pastor, né? O Ricardo Oliveira, que é. Botou na cara o do gol. O Copete teve uma fase ruim, mas eu acho ele bom. Tem jogador. O Thiago Maia, bom jogador, e bom volante. O time do Sumido, né? Não, o Renato. O Renato é o jogador mais elegante do futebol brasileiro. Joga de terno, né? Joga de terno. Não, eu acredito que o Santos possa ainda brigar, talvez pela vice-liderança. Eu não acredito que seja campeão. Mas eu acho que é o time mais, que mais dá perigo pro Palmeiras nesse campeonato. Concordo com você. Pra fechar o bloco do Santos, vamos à escalação. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, David Braz e Fabiano Nogueira na zaga e Zeca fechando a lateral esquerda. Thiago Maia, Renato e Jean Mota no meio, Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira no ataque. É uma escalação equilibrada e, pra mim, forte. É. Muito difícil, por mais que o Santos tenha quase todos os seus jogadores disponíveis para esse confronto aí, é uma tarefa árdua vencer a Ponte Preta. O Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu, se eu não me engano o São Paulo perdeu também, né? Para Ponte fora de casa perdeu. Perdeu, então é muito difícil mesmo. É. Fim de papo no primeiro bloco, não saia daí, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Lost under the surface. Marques, eu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada MAC e vamos ao momento predileto de nós da bancada, os palpites. Começando pelo clássico Carioca Flamengo e Botafogo no Maracanã, às 5 horas da tarde no sábado, Vitor. Eu acho que vai ser 1-1. 2-1 Flamengo. Se for 2-1 Flamengo, Rua. 1-0 Bota. 1-0 Bota. Acho que vai ser 2-2. Bom, eu vou de Mengão. 2-1 Mengão. A seguir, o outro grande clássico da rodada. É, grande pela tradição, porque o jogo vai ser bem ruim. Será? Eu acho. São Paulo e Corinthians também, só que no sábado, no Morumbi, mas um pouco mais tarde, às 7h30. 2-1 São Paulo. 1-1. 1-0 São Paulo. 1-0 Corinthians. 1-1. O Diegão tá do empate hoje. É, ele tá em cima do muro. Eu vou de tricolor 2-1 pro São Paulo. Tá bom. Tá? Uhum. Bom, vamos falar do outro paulista, no Moisés Lucarelli. Horário balada, né? Jogo balada, 9 horas da noite. Esse não vai dar pra assistir, não. Horário da maldade. Já começa. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Santos, Vitor. Putz, esse é complicado. 2-0 Santos. Tá bom. Complicadíssimo. 2-2. 1-1. 2-2. 1-0 Ponte. O Flavião tá falando que vai ser 1-1 o jogo. Vai ser campeão, Flavião? Não, né? Com 1-1 não vai. Bom, eu acho que o Peixe leva. 2-1 Santos. Não vai ser campeão, mas vence amanhã. E domingo, 5 horas da tarde, no Barradão, Vitória e Atlético Paranaense. Vitória desesperado e Atlético Paranaense brigando pelo G6, Vitor. 2-0 Atlético. 2-0 Vitória. 1-0 Vitória. 2-0 Vitória. 1-0 pro Atlético Paranaense. Opa! Ousou. Ousado, né? Atlético Paranaense não ganha fora de não casa. Não ganha fora, né? E só ganha dentro. Só. Hoje vai. Hoje não. Não. No dia do jogo. Domingo. Eu acho que o Vitória vence. 2-0 Vitória. E domingo, o jogo do campeão brasileiro, Palmeiras. Internacional, às 5 Cravo. Horas da tarde. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. 2-1 Palmeiras chorado. 2-1 Palmeiras. Muito bem, eu acho que vai dar empate, 1-1. E também no mesmo horário, só que no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Putz. Cruzeiro brigando aí pra afastar de vez suas chances de descenso. E Fluminense pescando um G6 ali. Quase que eu falei G4. 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro também. 1-1. 1-1. 1-1. Pô, Diego só fica em cima. Eu acho que dá Cruzeiro. 2-1 pro Zerão. Agora, esse jogo vai ser meu Deus. Quem for cobrir esse jogo tem que ter uma paciência. Santa Cruz, né? Santa Cruz e América Mineiro no Arruda, 5 horas da tarde. Jogo dos desesperados. Vini vai narrar, certo? Nossa senhora. Não pode negativo, né? Tá bom, então 0-0. Nossa. Vai ter gol de Keno, pô. 3-2, Santa Cruz. Vai ser um jogão, então? Santa Cruz, 3-2. Jogo emocionante. 1-0 América. 2-2. 2-1 Santa Cruz. Eu acho que dá 1-0 Santa Cruz. E os dois, obviamente, já rebaixados. Na sequência, Coritiba e Atlético Mineiro. No Couto Pereira, 7h30. 3-0 Atlético Mineiro. 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. 2-0 Atlético. 2-0 Atlético Mineiro. Bom, eu vou de empate 1-1. Porque o Atlético Mineiro não joga bem fora de suas dependências. E o Coritiba precisa do resultado, vai jogar a vida pra não cair. E às 7h30 também, só que na Arena Condá, Chapecoense e Figueirense. Chapecó. Clássico, né? Catarinense. Catarinense. 1-0 Chapecó. 2-1 Chapecoense. 2-0 Chapecoense. 1-1. 2-1 Chapecoense. Eu vou de Chape. 2-0 para Chapecoense. E por último, na Arena do Grêmio, às 20 horas na segunda-feira, Grêmio e Sporting. Como é que é? Sporting. Belo sotaque. Oh, chefe. 2-0 Grêmio. Jogo chato, hein? 0-0. 1-0 Grêmio. O Grêmio que pode entrar no G6. É, mas o Grêmio tá querendo a Copa do Brasil. E o Sport tá precisando do resultado, então 0-0. 1-0 e 87 é do Sport. Pode deixar. 1-0 pra quem? 1-0 pra quem? Pro Grêmio, mas 87 é do Sport. Boa. 1-0 pro Grêmio. Eu também vou de Grêmio, tricolor gaúcho. 1-0 pro Grêmio que... melhorou bastante depois que o Renato Gaúcho assumiu. Filha do Renato Gaúcho. Será que o segredo é a Carol? Eu acho que eu a quarta loop aí. Que bombom, hein? Ai, papai. O Douglas voltou a jogar bem, hein? Coincidência. É verdade. Ah. Acho que não. Só, segundo ela, que ela falou hoje, são só amigos. Amigos, amigos. É. Brincadeiras à parte. Tira essa amiga que nem ela. Eu também. Opa. Opa, como eu queria, viu? Bom, sua namorada te ouve no programa? Se Deus quiser, não. Bom, vamos falar aqui um pouco da bola de ouro da FIFA. Solta a vinheta da Europa, porque todos são da Europa. Então solta a vinheta da Europa, dos 23 finalistas. Solta a vinheta dos 23. Seria isso. Não entendi. Bom, nada. Eu não entendi. Foram escolhidos os 23 finalistas da bola de ouro da FIFA e temos surpresas e outros surpresas positivas e negativas, né, Vitor? Então, vamos começar aqui. Cara, pra mim, Kanté, eu acho que é negativo, porque, pô, jogou bem e tal, coisa e tal. Que era do Leicester, né? Agora que era do Leicester, agora tá no Chelsea. Engraçado, colocou o Fábricas na reserva, né, mas até aí, beleza. Só que pra mim tinha muitos jogadores melhores. Tipo quem? Tipo Busquets. É, poderia entrar. Não. Caramba, realmente. O Busquets sempre tem que estar, né? Busquets é muito bom. É. Mas é que o Kanté fez uma temporada pelo Leicester. Eu também espetacular. Acho. Só pela superação, cara, numa liga milionária, você jogar num time fraco e conseguir ganhar um título e você ser um dos principais... Eu acho que é justo. Principais, eu acho justíssimo você estar na lista. Assim como o Mahrez, o Vardy. Eu não sei quem eu tiraria. Chimacho. Mas eu acho que o Coutinho tinha uma vaga aí no meio dessa lista. Concordo. Vem jogando muito bem, com você, né? Concordo. Faz pra mim, tempo o segundo melhor jogador da seleção brasileira é o faz Coutinho. Faz tempo. Ele já foi melhor meia da Premier League algumas vezes, tipo, pelo próprio Liverpool e pela própria organização. E aqui tem vários jogadores que eu gosto muito, mas... O Ozil, principalmente, que essa semana chegou na marca de 200 assistências em jogos oficiais. Meu Deus, ele fez um golaço, hein? Nossa senhora. Ele é o primeiro jogador da história que chegou na marca de 200 assistências em jogos oficiais. Mais que o Xavi? Mais que o Xavi. Ele passou o Xavi. É porque nunca me viram na Taça RW, fornecendo jogadores. Perdendo gol também, né? Bom, e outro nome que me agrada bastante aqui é do De Bruyne. Ele vem jogando muita bola. Acabou com o gol de falta dele foi sensacional. Né, beleza, Ter Stegen podia ter quase pego, mas puta golaço. E acabou com o Busquets, acabou com o Mascherano. Não, jogou muito. Não, um Titi, desculpa. O Kroos do Real Madrid, já achei injusto ele estar aí. Nessa, pra mim foi a pior temporada dele. Concordo. Tanto é que ele jogava como primeiro volante no Real Madrid, né, na temporada retrasada. E ele caiu muito de rendimento nessa posição, tanto é que o Casemiro que teve chance de brilhar, né? E o Kroos começou a jogar nessa lista. Tá com a perna quebrada. Mas o Casemiro... Não. Não é o Perónio dessa vez. Não é o Perónio. Não, o Casemiro Deus, entrou pra poder dar liberdade pro Kroos e pro Modric, né? Exatamente. E o Rames saiu. Então, o Kroos, eu acho que foi muito mais... Ele não sabe marcar, né? Eu acho que ele até sabe, não, mas é ele caiu de produção, errando muito passe. É porque ele sabe compor espaço. Ele sabe marcar por espaço. Ele não sabe ser um marcador que nem o Casemiro é, que vai lá, rouba a bola e puxa o contra-ataque. Individualmente, né? Tipo, sim. Sei lá, tipo... O Neymar, pô, ferrou, passou por ele, já era, acabou. O Casemiro pegava a bola. E agora em relação, rapidinho, João, ao Buffon, ao bom e velho, eterno capitão da Azzurra, ele está na lista, não vem de uma temporada boa, ele tá só por conta do nome? Cara, é difícil, viu, porque o Buffon é o Buffon, né, então a gente, né... Sempre respeita, Exatamente, não vai chegar e falar, não, injusto, porque ele sempre tá bem, né, apesar dos seus 30 e... 7, sei lá. Mas será que o Diego 42. Alves não mereceria mais? Não. O Diego Alves ficou machucado, né, um tempão, tanto é que ele perdeu a Copa América no meio do ano. Se tem um goleiro que tinha que estar no lugar dele, talvez fosse o De Gea. Eu também acho. Só que, concordo na minha muito. Mas o Manchester não ajuda ele. É. A zaga não. Mas é que na minha humilde opinião, o Buffon, pelo menos pra mim, é o melhor goleiro da história do futebol. Eu não consigo ver outro goleiro melhor que ele na história do futebol. Top 5, com certeza. Com certeza. Não sei se top 1, mas... Top 3, mas eu não consigo ver outro goleiro melhor que ele. Não, sinceramente... Eu não consigo comparar Buffon com o Rogério Ceni, mas eu acho que se o Rogério Ceni atuasse na Europa, teria muito mais prestígio. E também pela dimensão, né, que ele proporcionou, né, que ele teve. Mas assim como o Dida tem muito prestígio lá fora, que o Rogério Ceni e o Marcos aqui não tem lá fora, sendo que os dois são baita goleiros aqui no Brasil, lá fora não tem tanto nome. Que eu acho Marcos e Rogério Ceni melhores que Dida, na minha opinião. Não, eu também acho, o Dida... um grande goleiro, mas assim, até pelo, exatamente como que a gente falou, pelo que eles representaram nos clubes, que marcaram época, é, não tem nem como eles serem abaixo do Dida, apesar que o Dida é um grandíssimo goleiro, foi um grandíssimo, né? É que ele pegava mais pênalti, né? É. Ainda é um grandíssimo goleiro. Ele é terceiro goleiro do Inter. Isso. Ah, ele ainda tá lá? Ah, tá. Achei que ele tinha se aposentado. Ah, e uma outra aqui, só um último adendo, o Payet do, nossa, é verdade, do West Ham, achei justíssimo. Também foi, fez uma grandíssima temporada. Nossa, 95 de falta. Na Eurocopa também foi muito bem. Foi bem. Ele e o Griezmann. É, foi bem. Não, foi, o, Griezmann, o Griezmann foi justíssimo aqui. E o Griezmann pra mim vai ser a surpresa entre os três entre melhores. Eu também acho. Você acha que ele pega o lugar do Suárez ali? Eu tô achando. Porque eu não tô nem pensando, eu não tô pensando nem no Neymar. Neymar pra mim eu tô nem pensando nele, tô pensando no Suárez. Sim. Eu acho que o Suárez vai entrar nessa lista aí. Não, é porque o Suárez, depois de tanto tempo... Junto com o Messi? Acho que depois de 5, 6 anos ele foi artilheiro da La Liga no lugar do Cristiano Ronaldo ou Messi. Pra mim, Cristiano Ronaldo, Suárez e Griezmann. Pra mim o Messi ficou abaixo. O Messi não, mas ele vai ficar, né? Talvez se tivesse 4... Ele entraria, mas não. O Suárez... Não entra, o Suárez, Messi? O Suárez foi um absurdo. Entra, não tem como tirar o Messi. Não dá pra mas tirar o Messi. O Messi, eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem me criticar. Eu acho que o Messi jogar mesmo, jogou mais bola que o Cristiano Ronaldo. O problema é que o Cristiano Ronaldo ganhou fez tudo. Mais, e foi mais concordo, decisivo. O Messi jogou na mais Eurocopa, bola do que ele. Na Eurocopa, o Cristiano Ronaldo, ele nos dois primeiros jogos foi muito abaixo do que costuma render. Foi perdeu horrível. Um pênalti e não marcou gols. Mas é a tônica. Aí contra entre a eles, Hungria foi bem. O Messi... Aí é a opinião minha, mas o Messi joga mais do que o Cristiano Ronaldo. Só joga. Que o Cristiano Ronaldo foi mais decisivo. Então, por isso. Mas o Messi tem mais qualidade. Na final da Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo não foi bem. Fez o gol de pênalti, é verdade, mas não, foi, não bem. Foi bem. Na final da Eurocopa, ele não atuou nem os 20 minutos iniciais. Sim. Ele se machucou. Mas eu acho que o Messi jogou mais bola que o Cristiano Ronaldo, só que o Cristiano Ronaldo, na hora que... É, ele ganhou tudo. Ele ganhou uma Eurocopa por Portugal. Ele merecia uma estátua, porque ninguém vai ganhar uma Eurocopa por Portugal de novo. É porque assim, se a gente for calcular como que eles qualificam isso, é por título ou é por jogar bem? Porque se fosse por título, o Pep estaria em terceiro melhor do mundo agora. É, não sei. Ganhou com certeza tudo o Pep devia estar nessa lista, né? Sim, no lugar do Sérgio Ramos, com certeza. O Sérgio Ramos fez uma grande temporada, foi decisivo, mas o Pep jogou um absurdo, até por Portugal também. É eu que acho. O Pep sofre muito preconceito, eu acredito. Eu também acho. É que ele é meu cavalo. Não, é. Ele era muito. Ele sofre muito com uma ideia de que ele é muito maldoso, mas ele é um dos melhores zagueiros do mundo. O Sérgio Ramos, pra mim, chega até a ser mais maldoso do que ele, que o Pep é sem noção. Mas o Sérgio Ramos é maldoso, E o Sérgio Ramos, eu acho que é o zagueiro que tem mais cartão vermelho e amarelo na história do Real Madrid. Então, dizem que o Pepe é mau caráter, né? Muitos adversários dele dizem que ele é mau caráter. Não, mas tem porque tem lance que você vê desnecessário. Chega na maldade. O jogador tá deitado no chão com dor, ele chega e pisa em cima, chuta. Mas isso é tempo atrás, eu acho que ele deu uma melhorada. Isso ele aprendeu com o Felipe Melo, viu? Será que ele consultou um psiquiatra? Pode ter talvez. Mas vamos conversar com o Neymar tomou mais amarelo que o Pepe nos últimos duas temporadas do Barcelona. O Neymar, nesses últimos jogos... Tá parecendo um pitbullzinho, cara. Tem tudo pitbullzinho. É falta. Pitbullzinho é bom. Mas o próprio cartão contra a Bolívia foi muito desnecessário. É. Né? Então, pra que fazer aquilo, cara? Ah, vocês falaram do Messi, mas também, como tirar o por exemplo, o Griezmann, ele não pode sair dessa lista, porque ele liderou o Atlético. A comemoração dele é linda. Ainda tá... liderando, tá muito bem, ainda jogando pelo Atlético de Madrid, mas o Suárez eu acho que foi mais regular, até porque ele não se machucou. E não mordeu ninguém, né? Não mordeu ninguém. Fantástico, ele foi fantástico. Não mordeu ninguém, a temporada foi... Ele joga muita bola, muita bola. Eu acho que ele foi até mais decisivo que o Messi, por isso que, em número de gols, que ele fez mais gols que o Messi, então eu acho que esses três aí serão os meus. Não, o Messi perdeu pênalti na final da Copa América também, né? Isso conta muito. O Griezmann perdeu na final da Eurocopa, da Champions. Da Champions. Foi ele? Não, foi o Juan Fran. E da Eurocopa também. Eurocopa perdeu pênalti? Não. Foi na Champions, acho que ele perdeu no primeiro tempo contra o Real Madrid. Ah, é verdade, é verdade. Ele perdeu no primeiro tempo. E na Eurocopa também, contra a Alemanha, foi? Acho que ele perdeu algum pênalti. Não, contra a Alemanha, a França venceu dois. Ele fez dois gols. A França venceu por 2-0. Mas ele perdeu um pênalti, acho. Em algum jogo. Não lembro da final da Liga dos Campeões, eu me recordo. Ele tinha perdido na semifinal também contra o Bayern de Munique. Isso. Tá. Mas no tempo normal, né? Foi. Porque não foi. Não, foi no jogo de ida, se não me engano. Foi o Fernando Torres que perdeu. O Fernando Torres perdeu um pênalti também contra o... Foi o Fernando Torres que perdeu o pênalti contra o Bayern de Munique, acho. Não, Griezmann... ele perdeu o gol na cara, foi que ele perdeu. Não, mas acho que ele perdeu um pênalti também. Ah, enfim. Perdeu. Alguém perdeu um pênalti. Bom, pra fechar aqui o assunto futebol, eu quero saber... Vamos fazer um palpite aqui dos três finalistas, Vitor. O terceiro, pra mim, Griezmann. Segundo, por mais que eu acho que o Messi não mereça, mas ele vai estar lá porque ele é o Messi. Uhum. Em primeiro, o CR7. Pra mim, em terceiro lugar, o Suárez. Segundo, o Griezmann. E primeiro, o Cristiano Ronaldo. Ousado em tirar o Messi. Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann. Cristiano, Messi e Griezmann. Cristiano Ronaldo, pelo ter conquistado a Eurocopa, o Messi por ser Messi e o Griezmann pela excelente temporada. Oh. Muito bem, ó, Diegão aí. Messi por ser Messi, que frase maravilhosa. Diego não tem nada a esconder. Eu concordo com vocês, só trocaria Griezmann por Luisito Suárez. Bom, falamos... dê sua informação, por favor, Diego, pra gente fechar aqui. Então, né, o jornal espanhol Esporte anunciou nessa quinta-feira que o Barcelona tem como prioridade para 2017 a renovação de contrato com o Lionel Messi. O atual vínculo com o argentino se estende até 30 de junho de 2018. E a diretoria catalã pretende tratar a negociação nos mesmos moldes que tratou com a negociação de renovação com o Andrés Iniesta, focando os valores que o Messi tem como prioridade. Desde a conquista de títulos até um ambiente que o deixe mais cômodo, mais à vontade. Vai ganhar o que quer, né? Ele manda. Resumindo é isso, ele vai que vai o que ele quiser lá. Mas quem se livraria do Messi, né? Alguém aqui não contrataria o Messi pro seu time? Meu Deus. Depende. Será que ele cabe no São Paulo, Luiz? Por que no São Paulo? Porque é o som, a cor do seu microfone. Tá. Só por isso, né? Só por isso. Em rua. Acho que não, hein? Chaves titular, né? Chaves, Cueva. Chaves melhor. Melhor, muito então, melhor. Então, os diretores do Barcelona acreditam que, tendo em vista as inovações de peças-chave do time, como Neymar, Busquets e Mascherano, a negociação com o Messi ficaria mais fácil. Ele vai ganhar muito dinheiro e deve se aposentar no Barcelona, né? Com certeza. Isso aí, pra ele sair, é muito difícil. A não ser que tenha difícil. Uma reviravolta no mundo do futebol. Não é e possível. Um investidor... Um apocalipse. Trilionário, assim. Compre um time aí, contrate ele. Só ele vai pra China, gostaria será? De ver o Messi pode na Chapecoense. Opa. Imagina ele na Chapecoense. Opa. Acho que faria sucesso com o futebol. Aí traz o Apodi junto, dupla do ano. Opa. Mas Jesus. Aí dava pra disputar o Mundial com esse time. Concordo. Messi e Apodi. Aí chama o Gustagol também lá. Aí é apelação. Imagine o Messi com 38, 39 anos. Ainda teria espaço no futebol brasileiro, vocês acham? Teria. Jogaria com uma perna ainda. A direita. Mas o Messi promete que ainda quer voltar pro... Né, o News Old Boys. Né? News. Que é o time... Né, que o revelou. De infância, que o revelou, então... Seria, no mínimo, interessante, jogando na Libertadores, imagina? Imagina cada entrada que ele ia levar na Libertadores. Nossa. Falando em News Old Boys, o News Old Boys perdeu a final de 92 da Libertadores pra quem, Luiz? O Diego! Olha aí. Não sei porque foi pra mim, mas foi pro São Paulo, né? Não sei porque a pergunta foi direcionada a mim, mas foi pro São Paulo que perdeu. Primeira Libertadores do São Paulo, nos pênaltis. Bons tempos. Opa! Olha o celular. Olha os contatinhos do João Luiz aqui mandando aquele... Alô, alô. Eu tô preparando o decreto. Não, aquela... é o outro que vai dar o decreto. Não, tô preparando, aí eu falo pra ele. Não, o Isão pode ir. Eu compartilho com ele o microfone. Mas tem que ser seu, não pode ser de outra pessoa. Isso é pode, e é NBA primeiro, calma. Tudo bem, por isso mesmo que eu estou preparando. Ele tá ansioso que já se está. Tá muito ansioso. Vamos continuar o nosso programa. Flavio, toca aí a vinheta. Hoje é dia de Botafogo. Você vai como? Agora foi. Bom, e a NBA teve a sua rodada de ontem, e vou falar antes do jogo principal entre Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder, vamos aos outros placares. O Sacramento perdeu por 94 a 102 para o Orlando, o Indiana Pacers perdeu por 107 a 125 para o Bucks, o Denver Nuggets venceu por 102 a 99 o Minnesota, o Cleveland Cavaliers de LeBron James venceu o Boston por 128 a 122. E o jogo ontem principal, o Oklahoma City Thunder perdeu para o Golden State Warriors por 122 a 96 com um show de Kevin Durant, né, Vitor? Com certeza. Kevin Durant, excelente jogador. Kevin Durant reencontrou a torcida de Oracle, na Oracle Arena, quer dizer... E quem diria, né? Não teve dó nem piedade do seu ex-clube. Acabou com o time. Não teve pro Westbrook. Westbrook foi muito mal no segundo quarto. Foi apagado. Tá tendo que liderar esse time aí sozinho, né? Tá tendo que carregar o Oklahoma nas costas. Você viu o toco que ele levou do... Meu Deus, eu vi. Mas também o Durant levou um toco do Westbrook. E o Durant levou na brincadeira. Né? Deu uma risadinha ainda. Ousou. Mas Kevin Durant fez 39 pontos, se eu não me engano. Realmente. Meu Deus do céu. Que absurdo. Quando esse time tá entrosado, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Tem. Esse Golden State tá apelão, hein? Demais, tá? É aquele... Quando você tá no Brasfoot, sabe? Tá com aquele time. Brasfoot, puta. Sei lá. Você é o Brasfoot, é uma boa, boa comparação. É mesmo? Eu gostei. Tá bom. É sério, prossegue. Sabe aquele time apelão com tudo 100, sabe? Lembra daquele... Não sei se você jogava mesmo. Aquele aplicativo... O Magic. Esse mesmo, o Matic, sei lá. Que você deixava, você ficava bilionário. Comprava todo mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo. Eu nunca cheguei nesse nível de time 100 porque me demitiam antes. Não era um bom técnico. Voltando ao basquete, bom, esse é o nível do Golden State Warriors nessa Iguodala, Stephen Curry. Nossa, isso que Iguodala é reserva, né? Reserva ainda. Não é uma constelação de craques, é quase o Dream Team da constelação, boa, gostei. É isso aí. E, então, cara, não tem como pro Thunder, né? O único time que pode desbancar, na Spurs? Minha opinião... Não, no... Sim, pode desbancar na mesma conferência. Na mesma conferência. Ah, tá. Eu acho que não vai. Digo assim, futuramente, né? Quando chegar na fase... Nos playoffs. Exatamente, playoffs. Eu acredito que não. Eles perderam, mas foi na primeira rodada. Eu acredito que na fase de playoffs o time vai estar encaixado e aí não tem pra ninguém. O único time que, na minha opinião, pode desbancar o Golden State é o Cleveland, exatamente, do King James, que venceu mais uma e é o único time da NBA que está invicto na temporada. O Oklahoma estava invicto até enfrentar o Golden State, né? E ontem o LeBron James estava apagado até o primeiro tempo, tinha feito 10 pontos e só em um quarto fez 25 pontos. Meu Deus do céu. Será que joga? O que será que ele tomou, né? É muito Nescau cereal. Com certeza. É, ele que Sucrilho Kellogg's. Ele tem como dupla o Kyrie Irving, que vem jogando muito também. Monstruoso. E você não acha que na minha opinião, a melhor dupla do basquete, da NBA? É, dupla, com certeza. Dupla, sim. Dupla, com certeza. Grupo, é. Com certeza é o do Eu concordo com você. Kyrie, sei lá como é que fala esse nome. Kyrie Irving. Isso aí. E LeBron James, sensacional. É, mas o Cleveland tem o Kevin Love, tem o Tristan Thompson, tem outro jogador, tem o J.R. Smith, que joga demais. O Knicks também tá com um time legal, Carmelo Anthony, Derrick Rose. É, mas na prática... É, tudo bem, mas tá entrosando agora, pô. Tem que ter paciência. Pra você, qual vai ser a final, então, da NBA, Juan? Vixe, aí você me quebra. Não, aí você me quebra. Tá encaminhada já, né? Você acha que tá encaminhada? Com certeza. Você acha que vai ser Golden State? Não, acho que vai ser fácil assim. Eu acho. Mas os dois estão muito à frente do resto. Ah, cara. Golden State vai estar lá. Salvo o San Antonio, né? Sim, o San Antonio começou muito bem. Mas já não enjoa, já? Tipo, só os dois lá, todo ano. Ah, cara, NBA. Reclama lá com os caras. É, eles monopolizaram o basquete, não tem o que fazer. São os melhores times. É que nem Real Barcelona, né? Só pra fazer uma comparação. É. Liga dos Campeões também. Afinal, a gente sempre imagina qual vai ser e quase sempre acontece. Um dos dois, tá, né? Um dos dois que você imagina sempre e o Bayern também, né? Sim, então. Não, faz 3 anos que é a semifinal mesmo. É. Três na semifinal, mais um time X aí. Ou a Juventus, ou o time Atlético Madrid. É, falamos bastante já de NBA. E como tudo que é bom passa depressa, vamos chegando a mais um final de arquibancada Mackenzie. Mas antes, os caras ficaram... Uma hora e sai um decreto, agora eles se confundem pra ver quem que fala. Aqui. Por favor, Rua, dê o seu decreto aí. Ah, decreto de hoje é que, principalmente pros Mackenzistas, a gente tem bota fora, rapaziada. E que o Mackenzista... Faz a propaganda aí, Rua. O que o Mackenzista tem como objetivo no dia de hoje? Eu não sei, qual que é? Fica maluco! Fica maluco! Dê o seu recado. O objetivo de hoje, pai, é chegar no bombom, naquela ideia bacana, soltar aquele papinho, falar, tá quente aqui hoje, não tá? Ela fala, nossa, tá mesmo. Queria tomar um sorvete, mas tem um problema. Ela fala, qual? Porque o único sabor que eu quero são os seus lábios. Nossa! Não, parça, aí você já era. Sensacional! Você ganhou ela na ideia, parceiro. Não muito tem como. Bem. A noite muito vai bem, ser mano. Longa depois dessa, hein? Tem uma muito boa, só se vocês me permitem. Pode completar, logo, João. Vai logo, pode completar. Vai, cara, vai logo. É porque tá acabando, mas vai. A gente vai dar uma alongada, né? Pode logo, pô. Você pega um copinho assim, só com gelo. Não precisa ter nada dentro. Só pega um gelo assim, vai falar com a menina, oi, tudo bem? Fala o nome dela. Pega o gelo e joga no chão. Aí ela vai falar, o que que é isso? Ela falou, agora que o gelo está quebrado, podemos começar um papo. Sensacional. Meu Deus. Com certeza é melhor, mas essa é boa também, essa pra começar. Essa é boa, essa é boa. Vocês são gênios, essa cara. É o do Juan pra finalizar, a minha é pra começar. Tá bom, isso aí. Vamos às despedidas da bancada. Vitor, muito obrigado pela participação e uma boa noite. Obrigado, Luiz. Obrigado, bancada. Vocês são maravilhosos. Melhor time do mundo. Que e isso, obrigado que ao nosso ouvinte e ao Flavão, mito. Opa, com certeza. Louco. João Iso, uma boa noite. Obrigado pela participação e bom bota fora, né? Tomara que eu continue vivo aqui para fazer esse maravilhoso programa, né? Boa noite, ouvinte. Boa noite, Luloso. E hoje é dia de maldade. Muito e bem. Falou, Flavão. Juan Mendes, aproveite bem a sua sexta-feira. Vou aproveitar no cê melhor vai, estilo Juan Mendes. Você vai? Não vou. Ah, mas tem outros contatos, né, pai? Tem que abrir o WhatsApp que a gente escolhe o que a gente quer fazer. É, escolhe. Que moral. A gente escolhe. Não é à toa que é chamado de Dom Juan, né? É isso aí. É um mito. Uma boa noite. Uma boa até noite, a próxima, Luizinho. Mano. Um bom descanso. Outra coisa que você vai fazer hoje nessa sexta. Tenha consciência do que vai fazer. Muito juízo. E até a próxima. Muito bem. E por último, e não menos importante... Ah, não. Tem o Diego ainda. Bom. Andrei, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavão. Boa noite, ouvinte. Eu vou aproveitar minha sexta-feira vendo um Netflix com a minha namorada enquanto vocês vão pra... Tem que ter o um lado romântico da bancada. Tem que fazer aquela média, né? Aquela média. Depois do que ele falou no na metade do programa, eu tenho que fazer a média agora. Então, mas é essa parte que eu vou mostrar pra ela do programa. É verdade. Não assiste não, amor. Tá ruim. Tomem cuidado no Bota Fora hoje, pelo amor de Deus. Vocês que vão aí de Barraca do Beijo, que sabendo que o João é de Barraca do Beijo. Não, eu não vou. Eu não vou. Ele aceita qualquer coisa, muito obrigado, boa noite, ouvinte. E agora, Diego, por último e não menos importante, Diego, obrigado e até a próxima, né? Obrigado, Luiz, boa noite, bancada. O que você vai fazer hoje, Diegão? Diego is on fire. Hoje tem rolê na quebrada, hein? Hoje é... Eu posso te garantir que hoje é dia de maldade. Ah, moleque. Você garante? Hoje é dia de afundar o... Com essa pérola, meu Deus, terminamos. Pérola de Diego. Vamos chegando à final da arquibancada. Agradecimentos especiais da sonoplasta Flávio Rangel. E imagina o reitor ouvindo. Lembrando ao ouvinte. Reitor vai usar as nossas cantadas. Lembrando hoje. Ao ouvinte que na próxima quarta-feira receberemos a visita de a participação do narrador da Bandeirantes, Ulisses Costa. Eu estarei presente, hein? É, você vai ser escalado, como você sabe? Porque eu já tenho meus contatos aqui. Tudo bem. Me garantindo aqui. Me despeço, uma boa noite e até a próxima! Rádio Mackenzie.